Hoje tivemos a sinalar de importância estratégica que ele teve e por uma visão de um homem que foi César de Oliveira como presidente do município, que na altura propôs a um conjunto de deputados, entre os quais se incluía o engenheiro António Campos, propôs a elevação da Vila de Oliveira do Hospital à cidade, e por isso veio trazer-nos trouxe-nos ainda agora, quando fizemos a anunciação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, só Oliveira do Hospital pôde entrar um bocado para ser elevação à cidade, e também devido àquilo que foi uma anunciação já deste executivo e minha em relação ao próprio centro. Ficou como um eixo estruturante em relação à Ceia e à própria Gouveia. Toda esta zona ficou como um eixo estruturante, o que facilitou é Oliveira do Hospital ser cidade. E por isso quer dizer que Oliveira do Hospital hoje fez um grande caminho, fez um grande percurso. Hoje é mais cidade do que era há 25 anos, pelo seu movimento, por aquilo que ela tem tido. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, é reconhecermos esse esforço, essa visão estratégica de um homem que já faleceu e que faleceu no mês de junho, fez agora no mês de junho. Por outro lado, lançou um conjunto de obras também estruturantes, entre os quais a Casa da Cultura, que neste momento se encontra fechada, que acabou por fechar, porque vai aparecer um novo auditório, de uma nova forma, com maior capacidade, mas também aquela parte que era o auditório da Casa da Cultura vai se manter com um auditório de características diferentes, mas que é com um salão para exposições, para pequenos colóquios, e por isso há... Aqui também um marco de cidade. É um marco de cidade. Oliveira do Hospital hoje, nós podemos todos orgulhar da cidade que temos. É uma cidade bonita, é uma cidade com vida, é uma cidade que nunca nós também, deixe-me dizer, nunca tivemos complexos de inferioridade em relação à densidade. Nós